Meia solo 04, direita solo no Zona 19. Salvador tá 317. Oito meia meia, boa noite, táxi via Alfa e Juliette, até o gate 08, correção, até o gate 09. No através do gate 08, atente ao Paulo e acompanhar ao senhor até o 09. Já a Juliette para o 09, aqui São Paulo, minha cidade, 08, boa noite. Aguarde um instante, por gentileza. 099, o senhor aguardará o Boeing 737 da companhia que irá parquear para o 09 após escolher na sua equipe de solo, reporta ataque. Corno 168, autorizado da Cheira da Mar e desça para nível de voo 050, que nega no 014. Fez 197, chame o centro, Recife, frequência no 25.1, alterna no 33.95. 25.1, 3395, obrigado, boa noite. Boa. Informação Quebec, confere, pronto, pronto. Tá, pronto, pronto, voo 1971. Autorizado Gavião, nível 360, Vianel, peso 110, após o SMAP, direto luxo, direto para armazene, de acordo com a rota prevista no plano de voo. Decola pista 10 com primeira curva à direita na saída da Eleta, após Mótima. Mike, eu acho que é Tango Vitor Alfa. Responde 5533 e controle em 1208. Autorizado 360 para o 533, transponder, motor de Salvador, 20-80. Voo na 971. Voo na 971, protegimento correto, até a parte pronta para o pushback e acionamento. É, pode ser, voo na 971. O número 68 desce para 2000 pés, autorizado a sinal de procedimento LS X-Ray, reposto estabilizado no localizador. Autorizado para o pushback de acionamento. Número 971, aguarde para o pushback de acionamento. Voo 2099, tá com 105 a bordo, 0300 de autonomia, vai alternar o galeão. Tem autonomia e correção e POB, por gentileza? Autonomia é 0300, tá com 105 a bordo e alterna o galeão. Voo 2099, táxi via Pátio 1 no Índio, no ponto de espera do União no Noite, só 95, altímetro 1014. Bom, bom. 14 citado, Pátio, já no ponto de espera, 295, combinado, boa noite. Voo 1971, após a passagem do Boeing 737 da companhia, sou retaguarda e coordenação com a equipe de solo, reporte táxi. Após a passagem da companhia, na retaguarda, autorizado por de acionamento, 1971. 1971 e falam que o tráfego já ultrapassou a sua posição. Tá certo, já fiz seu pushback no 991. 099, a linha decola, pista no 0, vento 150 graus e no 09. A linha decola da novela, bom, na pista da novela. Com 0, QNH 10114. ITAP, Mike Bravo, qual é a disposição ITAP? Não, 099, decolou de 16, controle 120, décima 8. 208, boa noite, no 099. Para NBJO 360, saída da 1. 360 na BL, no 099. Mike Bravo, uniforme, desce até 3.000 pés. QNH 10114. Sykes via Pite 1 no Índio, no ponto de espera, Tony 1829, 5 altímetro no 014. Para o sol, que chamou? Obrigado, Leda 099. Leda direto, obrigado. Prossiga. Tem um horário de ADM, né? Gente, irei verificar aqui no site, mas agora está aqui, gente, beleza? Boa noite, 971, além da cola, pista no 0, vento 150 graus, 309. Fala, Romeo, te chama, é torre 198, decimal 95. 1-1-8-9-5, gol 1-1-6-8, boa. Torre Salvador, boa noite, gol 1-1-6-8, 3 milhas, Índia Serra. 1-1-6-8, continua a aproximação, é fumaré pistaleiro. 1-1-6-8. Faz 3 vezes, né? Escuta, faz tudo. 3 vezes eu falo que consta aqui essa DLA, mas estamos em coordenação para a verificação do seu transponder. Então aguarda um minuto, por gentileza. Planeamento por conta e risco. Reporte para quando pronto para o táxi e para a conta. Vento 1,60 graus, 1,09, autorizado pouso, pista 1,0. Livre pouso, 1,0, gol 1,968, tempo de travado. 1,971, decolado de 2,1, controle 2,0, 2,8. 2,08, gol 971. Controle, uma boa noite, gol 1971. 971, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da Elva e autorizado Leda. Autorizado direto Leda, sessão 360, 971, obrigado. Mantenha a posição, aguarde para prosseguir o trabalho. Mantenha a posição e aguarde. Uno 099, chame o centro, Recife, frequência 125, decimal 1, alterno no 33, decimal 95. 251, 3395, boa noite no 099. Horas e 15? Tem. Estabilizado no localizador. Solos 23, direita solo 219. Direita solo 19, gol 968. 1971, chame o centro Recife, frequência no 25, decimal 1, alterna no 33, decimal 95. 251-3399. Obrigado, boa noite. Astro 32, nível autorizado é o 090 para Recife, decola da 10, com primeira curva à esquerda na saída Conde. Responde 0263, o controle em 120.8. Confirme o transponder copiado, 2732. Maestro 32, procedimento correto, aposta a instituição até o. Fechamento em 1-1-8-9-5. Pastor 3-2, autorizado cruzamento na Delta Chama 9, de São 2-9. Astro 32, taxi via Alfa, Juliette, Pátio 1, no Índia, no ponto de espera chama Tony 1, no 8, no 95, altímetro 1-0, no 4, no Morro. Mike, Bravo Uniforme, chame Torre, 1, no 8, no 95. 18, 95, obrigado, boa noite. Oi, o Mike Brown é forte. Confirma? É o sapatão do Mike Brown de forte, passa o Duna. Confirmando, testando pouso no zero, Mike Brown uniforme. Ou no 7, após externo. Sente, Mike Brown uniforme, porta cancelamento. Mata cancelamento. Ação externa propõe o cancelamento, é prosseguir para o 1-7, o Mike Bravo Uniforme. Falar dos 3-2, reporta final, 3 checado, o Mike Bravo Uniforme, 1-7. Reporta final, 1-7, Mike Bravo Uniforme. Além da Colar, pastor 32, ventou 150 graus, 109. Curta final da 17, contra embaixo checado, Mike Brown em forma. Autorizado pouso no 7, ventou 150 graus, 109. Preso pouso no 7. Autorizado no 7, Mike Brown em forma. Vai para o uniforme, confirmando o padre 5X. Ok, só os 35, livre backtrack, taxiamento no corte, tá sem frequência. Pastor 32, decolado 235, controle em 20.8. 1208, grato, boa noite, pastor 32. Salvador, boa noite, pastor 32, decolou, sai da ponte. Pastor 32, contato radar para o 090 na saída ponte. 90 na ponte, pastor. Boa noite, contato 91, na chegada da mão, vou ir na proa de toque, desça para 4 mil pés, ajuste 9094. 4 mil pés de toque. Salvador, boa noite, gol 2043, posição 4, 137, autorização para Guarulhos. 2046, Quebec, confere, entrada para cópia. Afirmo. Gol 2046, autorizado Guarulhos, nível 360, via Otezulu 1-0 após Bridge, Otezulu 1-6, após Bravo, Otezulu, direto simples de acordo com a rota prevista no plano de voo. Recorda a pista 1-0 com a primeira curva direita na saída da Eule da Mótica. Mike Oscar, Tango Vitoral. Responder 5550, controle 1-208. Quer formar o transponder e o Mike e o Mótica, por exemplo? A saída da Eoleda Motiva, Mike Oscar Tango Vitor Alfa, o transponder é 5550. Muito obrigado, autorizado Guarulhos, 360, Aperzulu no 0, Bridge, Aperzulu no 6, Bravo Hotel Zulu, Bridge, Rota Pumba no plano, decola da 1-0 por meio esquerda, pode decolar de primeira saída da Eoleda Motiva, transponder 5550, controle telinho 1-2-0-8. 2043, protegimento correto, reporte de foto para o pushback acionamento. 2043, obrigado. Meia 3-1-0, autorizado. IP 5491, vou ir na Proa de Duna. Proa de Duna, obrigado. Deu 2 mil pés, ajuste 0-4. Zero nove meia, boa noite, na chegada Mari, desça até o 060. 3258, boa noite na chegada Mari, desça até o 070. Na 6310, confirme a velocidade indicada. Sim. Então. Autorizado, ILS XC, reporte localizador. Reportarei mais localizador, C491. ZM390, desça para 3000 pés, ajuste 1094. 1096, desça para 4000, redução para 2509, só ajuste 1094. XS58, desça até o 050. Quem vem aqui, chamou o Paulo? Isso, Paulo. 0431. Poderia confirmar para o 5491, é, o número 1 na próxima? Afirmativo, 5491. Ok, vamos agilizar, não é possível. Estacionamento 310, reporte a Bruno Duna. 096, redução para 2309. Na 6310. Com 1096, edição para 2009. 2009. 190. Na 6310, autorizado, ajuste agora 10015, reporte estabilizado. Viu, 3025, reporte estabilizado, 3010. 6491, ajuste agora 10015. 7. 96, ajuste 10015. Estabilizou? Estabilizado agora. Complete a aproximação final e torre 1 na noite, decimal 95. 7895, boa noite. Boa noite, bom pouso. 35491, boa noite. 35491, boa noite. Continua a aproximação, reporte visual com campo, um ajuste 1095. Joia visual com campo, 5491. Cheque trem, livre pouso, pistão no 0, vento 140 graus, 099 e trip 5491, né? Fachada travada, 5491. Livre pouso. Pesado EGS, prometo aí, no lugar. Programa 390, autorizado, reporte estabilizado. Ok, estabilizado, estabilizado. A 096, prossiga na descida para 2.000 pés, autorizado o procedimento, reporte estabilizado. 2.000 autorizado, reporte estabilizado, 96. Então 3858, desça para 3.000 pés, o ajuste é 1095. 3.000, 1095, tá, 3.8. Localizador, Xanete, 3.0. Programa 3.1.0, chame torre na frequência 1.8, decimal 9. 8.95, vai 3.1.0. Chama o vento para 5.4.1.1? 1.5, 0 graus, 0.9.9. 7. Boa noite, Salvador, boa noite, Xanete, 3.1.0, 3.000, ajustar. Xanete, 3.1.0, boa noite, continua a aproximação, número 2 para pouso, ajuste na 0.5. 3.1.0. Vou verificar aqui no sistema, aos 23 está autorizado. Então, Salvador, São Paulo, Congonhas, 5220, decola da 17, curva direita, saída da El, Coral, acione 5520 no transponder, controle 1208. E reporte livrando. O meu voo ficou deixando a correta com o CPOB. Confirme? Sim, estacionamento táxi é 4R118.95.0.5, bom voo. Tipo Romeo Golf, livre de sonar, chamber táxi. 15491, boa noite, Alfa Kilo 43, quando lá tem o sinalizador. É 390, cheque trem, livre pouso, pista no 0, vento 130 graus, 0 menos. Livre pouso no 0, baixei pra volta 310. Dona zona estabilizada, voo 9096. Goma 096, complete a aproximação final, chame torre, 1-8, decimal 95. 1895, obrigado, até daqui a pouco. Até bom pouso. Então, 3858 desça para 2000, autorizado ILS, é que tem reporte localizador. 2000, ILS, é que tem reporte localizador. Tá, 3858. 5. Quem tá aguardando? É 13-0, meu solo 57, libera direito, chama o solo 121-9, reporte livrando. Boa noite, Alfa Juliette, 0 meu portão. Alfa Juliette, 0 meio, 3 1 Gol na 096, cheque trem livre, pouso pistão na 0, vento 140 graus, 059. Ativo embaixo e travado, autorizado pouso no 0, gol na 096. Localizador está 3858. Está 3858, chame torre 18 decimal 95. 295, tá já, obrigado. 38, 5, 8, 1 milha 2 da Serra. Bona 096, no solo aos 2300, libera a direita e chama o solo em 121.9. 3858, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso, ajuste no 095. Tá, certo, levou até 3258. Bona 096, boa noite, Alfa Juliette 05. Alfa, abaixo da vaso, exato posto, pista aberta, 3, 2, 5. Liberdade, até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera, chame a torre em 118, decimal 95, ajuste no 05. Liberdade, via Índia, ponto de espera, 10, torre 118, decimal 95, com 10 no front, obrigadão. Boa noite, voo 2043, pronto, ponto de espera, dá uma zero. Voo 2043, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera. Controle. A 4.5 milhas da posição Conde, o serviço radar terminado, chama o controle Aracaju na frequência no 20.3.